Ooh, you got that something new, that sexy attitude. I never seen it quite like that. You fit that like, ooh, and I already knew. I just one look at you, I'm gonna find out before the night's out. All the good girls, there's a playground that I know where we all could play. Call me when I kiss like this. Don't stop, it's your world. Go ahead and tug all your wings away. Love me when you push it like a throttle. Pilot on auto. There ain't no angels here on the dance floor. Forget tomorrow. They really wanna do. Got me losing my mind, I ain't trying to hide it. Can't hide it, no. You got that something new, that sexy attitude. I've never seen it quite like that. You fit that like, ooh, and I already know. I just wanna look at you. I'm gonna find out before the night's out. All you need is one moment. Após o intervalo, você continua ouvindo as melhores do dia. As melhores do dia. Hora certa. 10:10. 87,9 FM. É bem melhor. O rádio continua desempenhando um papel crucial nos dias de hoje, oferecendo entretenimento, informação e companhia para milhões de ouvintes. Enquanto as redes sociais têm seu espaço garantido na comunicação moderna, o rádio se destaca como uma fonte confiável de notícias e conteúdo, além de proporcionar uma conexão mais íntima e imediata com os ouvintes. Sua capacidade de alcançar diversas regiões, inclusive aquelas com acesso limitado à internet, faz do rádio um meio de comunicação inclusivo e poderoso. E isso tudo só quer dizer uma coisa: se o seu produto ou serviço tem uma excelente aceitação, é certeza que você anuncia no rádio. Amiga, que bom ver todos de sua família fortes, esbanjando saúde e alegres. Verdade, amiga. Isso aconteceu depois que a gente começou a usar o Vitamel. Que produto maravilhoso é esse, amiga? O Vitamel é uma linha de vitaminas para toda a família. Dou Vitamel Kids para as crianças. Eu uso o Vitamel Mulher AZ. E o maridão usa o Vitamel Gold. Vou comprar Vitamel hoje mesmo para minha família. Que bom. Toda a linha Vitamel você encontra nas farmácias. O seu carro sempre em boas mãos, baterias, pneus e suspensão, alinhamento, balanceamento, injeção elétrica. eletrônica, campeã em preços baixos. Patativa é de confiança. Patativa, peças e acessórios é o lugar. Venha comprovar. Você vai gostar. Patativa, peças e acessórios, telefone 99194-9229, em Rio Pardo de Minas. Chegou a novidade que vai mudar a sua conexão. A Microtel agora é Melo Internet. Mais de 20 anos e já somos mais de 50 mil clientes felizes. E para comemorar essa nova fase, temos uma promoção imperdível. A partir de agora, você pode ter 1 giga de internet por apenas R$89,90. Uma oferta incrível para navegar com velocidade e estabilidade. Melo Internet. A internet sempre feliz. 0800-038-9004 ou WhatsApp 99169-0600. Consulte condições. Drogaria Popular. Tá do seu lado no dia a dia, com medicamentos e perfumaria. Vem pra Popular. Você conhece, você confia. A Popular é a sua alegria. Se você roda a cidade inteira, na Popular você compra e economiza. É a sua drogaria preferida. É a sua drogaria preferida. Quer economizar na hora de comprar? A Drogaria Popular é o lugar. Melhor preço, maior diversidade de medicamentos e perfumaria. Contamos com farmacêutico em tempo integral e uma equipe preparada para melhor atendê-los. Precisou? É só ligar. 99171-1631. Estamos localizados na Rua 13 de Maio, de frente a Sérgio Loterias. Drogaria Popular, a que veio para ficar. Drogaria Popular, a drogaria do povão. Disque 99171-1631. Drogaria Popular. 40% de desconto. Já começou e todo mundo vai aproveitar. Mega promoção em toda a linha de calçados na Zema Moda. Todas as marcas e modelos de calçados masculinos e femininos, adulto e infantil, com descontos de até 40%. É isso mesmo que você ouviu. Todos os calçados na Zema Moda com até 40% de desconto. E mais, na Zema Moda, você compra tudo em até 12 vezes sem juros no cartão ou carnê da Zema, com entrada para 40 dias. É hora de aproveitar. Venha você e a sua família aproveitar a mega promoção na linha de calçados da Zema Moda. Atenção, Rio Pardo de Minas e região. O médico oftalmologista Dr. Eduardo Avelino, do Hospital da Visão, estará atendendo em Rio Pardo de Minas no dia 21 de junho. Agende agora mesmo a sua consulta pelo fone 99851-9775 ou a Praça Dr. José Cantídio de Freitas, 236B, Centro, ao lado da Ótica Líder. Música, informação e participação do ouvinte. Na Rio Pardo FM. Estamos de volta com as melhores do dia. As melhores do dia. Música 3. Bolas a raiz, 10 sinais ao vivo em Recife. E tá feliz, joga a mão pra cima, se recita. Eu fico imaginando. Se me faltar coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Vou nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui.

Já tô me vendo chorar se pra você eu voltar, pois essa história eu conheço. Já tô me vendo chorar se pra você eu voltar, pois essa história. Demais. Você que me ensinou. Eu jurei que nunca mais. Eita! As melhores do dia. Música 1. A mais tocada no Brasil. Você ouve agora. Já são 11 e pouco e o meu celular ainda não tocou. Acho que você não bebeu o suficiente pra vir procurar seu ex-amor. Tô torcendo pra você ligar, e se ligar eu vou te atender. E se eu atender já sei onde vai dar. A gente se usa, eu vou me arrepender. Vai! O que é que quando tomar umas me liga atrás de prazer. Você. E quem é que se joga no golpe e depois sai dizendo que se arrependeu? Sou eu. E Cari Jumar, minha gente! Alô, DJ Andrade! Faz barulho aí! Ei, DJ! Tô torcendo pra você não ligar. E se ligar, eu vou te atender. E se eu atender, já sei onde vai dar. A gente se usa, eu vou me arrepender. O que é que quando toma umas me liga atrás de prazer. Tá doido, amigo? Você ouviu as melhores do dia, as mais tocadas no rádio brasileiro. Fique ligado. Daqui a pouco, mais músicas. Eduardo Contabilidade, a mais nova opção em contabilidade, em Rio Pardo de Minas e região. Serviços completo para as empresas MEI, declaração de imposto de renda, abertura, alteração e baixa de empresas. Serviços de cadastro e alteração de imóveis rurais, junto ao INCRA e Receita Federal, regularização de CPF, assessoria e consultoria contábil. Eduardo Contabilidade, situado à Avenida Rafael Bastos Pereira, número 167 Centro, próximo ao Fórum, Rio Pardo de Minas. Telefone 38 99125-4999. Direção Eduardo Pereira. Funerária Sandes, a mão amiga de todos os momentos. Funeral completo, serviço de floricultura, remoção para todo o país. Veículos novos e modernos, uma equipe de profissionais altamente qualificados, plano de assistência familiar a partir de R$ 21,00 mensais. Filiais em mais de 30 cidades. Rio Pardo de Minas, Rua Tárcito de Freitas Costa, 432 Centro, 38 3824 1027. Funerária Sandes, a mão amiga de todos os momentos. Instituto Pro Vida, em uma parceria com a Cardiolab, traz para Rio Pardo de Minas o mais completo laboratório de análises clínicas da região. Exames feitos com coleta a vácuo, maior controle de qualidade, equipamentos modernos, consultas de resultados de exames online no conforto da sua casa, equipe capacitada e atendimento de excelência. Também realizamos coletas domiciliar. Instituto Pro Vida, sua saúde em boas mãos. Ligue e agende seu horário. 38 99 91 21 35 98 38 99 98 35 98. WhatsApp. Bateu o carro? Está precisando de reforma? Não se esqueça, Mirão é a solução. Serviços de lanternagem, pinturas, polimentos, vedamentos, consertos de escapamento e para-choque, soldas em geral. Deixe seu veículo nas mãos de Mirão, profissional experiente há mais de 20 anos no ramo. Mirão Lanternagem e Pinturas, Avenida Beira Rio, número 15, Centro. Fone WhatsApp 992172929. Atenção, utilidade pública. O Conselho Regional de Medicina avisa a população em geral que está investigando indivíduos atuando como médicos oftalmologistas. Isto é crime. Fazendo exames de vista grátis na região do Norte de Minas, Rio Pardo de Minas, Taiobeiras, São João do Paraíso, Espinosa e outras localidades. Oferecendo a consulta grátis e vendendo óculos e lentes de qualidade duvidosa, que podem causar danos à visão e de alto valor. Peça a carteira de médico oftalmologista do Conselho Regional de Medicina. Faça valer seu direito de cidadão e leve ao conhecimento da polícia e denuncie estes indivíduos. Brasileiro, basta de ser enganado, informou o Conselho Regional de Medicina. A moda muda ao longo dos tempos, mas o melhor lugar para comprar continua o mesmo. Loja dos Preços Baixos. Aqui temos a moda que vai te fazer feliz. Qualidade, variedade, atendimento especial e o melhor de tudo, o menor preço já comprovado. Compramos diretamente das fábricas para garantir sempre as melhores ofertas em roupas infantil, infanto, juvenil e adulto. Temos também artigos para cama, mesa e banho. Loja dos Preços Baixos, onde todos nós gostamos de comprar. Praça Getúlio Vargas, 88, no centro de Rio Pardo de Minas. Fone 9126-4321. Direção Gil e Elisete. Quer se conectar com internet de qualidade? Masternet é alta velocidade. Planos fibra ótica no celular e computador. Masternet, a melhor conexão. Masternet, conectando você. Masternet, a melhor conexão é Masternet. Masternet, a sua melhor conexão com instalação grátis. Visite nosso escritório na Praça Dr. José Cantídio 320, Centro, Rio Pardo de Minas, ao lado de Edivaldo Calçados. Assine agora pelo telefone ou WhatsApp 992288558. Pensando em melhor atender você, cliente, a Man Centro Automotivo e a Lanter Peças Marinho se uniram e ampliaram seu espaço. Estamos localizados na rua Jovelino Pinheiro da Cruz, 512, Cidade Alta, com a qualidade e a garantia de sempre. Oferecemos serviços de lanternagem, estética automotiva, pintura, soldas, alinhamento, balanceamento e suspensão em geral. Referências do mercado unidas para proporcionar a você a melhor experiência. Man Centro Automotivo e Lanter Peças Marinho. Direção João Marinho e Magno. Nossa emissora irá se identificar. Rádio Comunitária Rio Pardo FM 87,9. ZYX413. Canal 200. Veículo de comunicação da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Rio Pardo de Minas. Estúdio na Avenida Domingos Português 137, bairro Cidade Alta. Com sistema irradiante localizado no Morro do Moquém, Fazenda Sobrado, Rio Pardo de Minas, Minas Gerais. Rádio Comunitária Rio Pardo. Do FM 87,9, 24 horas no ar. Agora, as canções que fazem você se apaixonar. Você se apaixonar. Está no ar o Love Music. Love Music.

amor que toca em você. Love Music. Love Music. As canções que fazem você se apaixonar. Thank you.

Você deseja conquistar a sua tão sonhada habilitação? Então você precisa conhecer a Autoescola Rio Pardo, antiga Educatran. Com uma tradição de excelência e compromisso com o seu sucesso, destacamos-nos pela qualidade de ensino e pela alta taxa de aprovações. Contamos com profissionais dedicados, prontos para te acompanhar em cada etapa do processo, do início ao fim. Sua jornada rumo à habilitação começa aqui. Estamos esperando por você. Entre em contato pelo WhatsApp 38 99153 7036 ou visite o nosso endereço, Avenida Montes Claros, 59, bairro Esplanada, próximo ao Estádio Municipal, em Rio Pardo de Minas. A Moto Cássio, com tradição no comércio de peças de motos, agora está inovando ainda mais. Com melhores preços da região no atacado e varejo, mecânicos muito qualificados para te dar segurança e confiabilidade em nossos serviços. Contamos com uma loja completa para melhor lhe atender. Traga sua moto para a melhor. Moto Cássio, Avenida Beira Rio, 947, Centro. Telefone para contato 38 99141 4760 ou 38 99873 2628. Olá, tudo bem? Tudo. Olha, eu quero uma pia de mármore, revestimentos em granito para minha área e mármore mais claro para minha escada. Nós temos tudo. Olha só o nosso showroom. Nossa, vocês são incríveis. Marmoraria Rio Pardo, com os melhores preços e qualidade da região, em lavatórios, nichos, pias, bancadas, balcões, cozinhas planejadas, soleiras, peitoril, túmulos e tudo em granitos nacionais e importados. Venha fazer seu orçamento. Marmoraria Rio Pardo, fone 991-52-7569, WhatsApp 999-54-8950, na rua Gomesindo Dias Mendes, 459, no centro de Rio Pardo de Minas. Serviço de qualidade, excelentes profissionais, ambiente agradável, estamos falando da Clínica Odontomed. Atendemos as seguintes especialidades: odontologia com o Dr. João Henrique Rabelo, especialista em ortodontia e implantodontia. Coloca-se aparelhos fixos e removíveis e implantes dentários. Seu bem-estar começa pela boca. Um sorriso bonito faz toda a diferença. Medicina com o Dr. João Alberto Rabelo, Clínica Médica e Cirurgia Geral, Obstetrícia. Venha fazer o seu pré-natal e garantir um parto seguro. Qualidade de vida é feita de boas escolhas e a melhor escolha para a sua saúde é a Clínica Odontomed. Avenida Rafael Bastos Pereira, 260, Centro, ao lado do Fórum, em Rio Pardo de Minas. Telefones fixo 3824-1603, TIM 991-150751 e Vivo 999-03-0041. Clínica Odontomed, seu centro de referência em implantes dentários e aparelhos ortodônticos. Quando você abastece no Posto Pinheiro, o seu veículo vibra de alegria. Pois aqui, além de ser bandeira Petrobras, tem ainda a qualidade garantida pelo programa De Olho no Combustível. E agora com uma grande novidade. Atendendo ao pedido dos clientes, o Posto Pinheiro está vendendo novamente gasolina comum Petrobras. É isso mesmo. No Posto Pinheiro você pode escolher gasolina grid ou comum. Posto Pinheiro, há mais de 45 anos com você. A melhor padaria, lanchonete e confeitaria da cidade. Padaria Bastos tem toda a qualidade. Não perca tempo, venha conhecer. Pães, bolos, pudim, rocambole, tortas e salgados. Docinhos e bolo de aniversário. Não perca tempo, venha conferir. Toda a qualidade em primeiro lugar. O preço é top, pode confiar. Padaria Bastos vai te conquistar. Padaria Bastos, a melhor padaria, lanchonete e confeitaria da cidade. Aqui você encontra pães, bolos, biscoitos, rocambole, pudim, sonhos, tortas, coxinhas, pastéis, sucos e muito mais. Temos também salgados para festa, docinhos para festa, bolos de aniversário e casamento. Tudo feito com qualidade e carinho. Estamos na Praça Getúlio Vargas, 270, no centro. Ligue e faça o seu pedido no 38 99251 2521. Esperamos por você. Paraíso Moto Peças, a grife de sua moto em Rio Pardo de Minas. Você encontra as mais variadas linhas de peças e acessórios, além de mecânica completa com especialistas em motor e injeção eletrônica. Tudo com preço baixo, sem perder qualidade e durabilidade. Paraíso Moto Peças, Rua do Pedágio, 60, Centro, Rio Pardo de Minas. WhatsApp 99257-8906. 87,9. Incomparável. As canções mais românticas de todos os tempos, de um jeito que você nunca ouviu. Love Music. Love Music. Que bom ter a sua companhia. Vem que tem mais aqui no Love Music. Love Music. Love Music. But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train. Carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water like Noah made the ark. This is a man's world, a man's world, but it wouldn't mean woman or a girl. Man thinks about a little baby girl and a baby boy. Man makes them happy, 'cause man makes them toys. And after man has made everything, another man. This is a man's world, but it wouldn't mean nothing, not one little thing, not a woman or a girl. No, no. Oh. The world. Amor que toca em você. Love Music. Love Music. As canções que fazem você se apaixonar. Pretty woman walking down. woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. Você, Love Music. Love Music. As canções que fazem você se apaixonar. Oh, hold on, hold up to me, 'cause I'm a little unsteady, little unsteady. Oh, I'm a little unsteady, little unsteady. Mama, I'm a little unsteady, a little unsteady. As canções que tocam no seu coração. Love Music. Love Music. Love Music. Is everything all right? I just called to say I of me and how we loved one another. Will you change your mind? Will you want me back again? Or have you found yourself a new lover? Hearts can break and never mend together. Love can fade away. Hearts Love Music. Love Music. Love Music. Volta depois do intervalo. Segura aí. O amor que toca em você. Love Music. Love Music. As canções que fazem você se apaixonar. Hora certa. 11:15. Você está na melhor. Está na melhor. 87,9. Love Music. Love Music. Voltamos a apresentar o Love Music. Vem comigo. O amor que toca em você. Love Music. Love Music. As canções que fazem você se apaixonar. Someone who As canções que tocam no seu coração. Love Music. People as canções que tocam no seu coração. Love Music. Stay.